Salve, salve São Carlos, salve, salve Contato. Aqui é 96.1 FM, a Rádio Livre Capivara, entrando no ar e chegando pra arrebentar. Não é pra qualquer um não. Hoje, quarta-feira aí, 22 horas, quarta não, terça-feira, 16 de outubro, 22 horas e 35 minutos, arrebentando a boca do balão, Capitão Caverna na área, meu caro amigo Mingus, aonde estamos? Estamos el oasis de toda esta estructura universitaria llamada UFSCar. Estamos en el refugio para la libertad. Esto es el programa especial y espacial del Festival Contacto, hoy emitiendo desde Radio Capivara. A gente puede acercarse por aquí, va a ser convidada de muchas sustancias, de muchas buenas ondas. Y estamos empezando a hacer a conexión de máquinas, aparatos. Aquí con vocês, una tostadora. ¿Vocês saben que es una tostadora? Pra... Sí, es una torradera. Estamos con una torradera gringa, debe ser una torradera especial. Ela no faz torradas, ela faz croissant, ¿no? En este caso, transformada en un theremin. ¿Vocês saben la historia del theremin, León Theremin? Que realizó una intervención que tiene mucho que ver también con las ondas radiales. Son las ondas Martenot, que son las ondas que pueden interpretar a sonoridad del cuerpo humano. El theremin no es ejecutado con ningún contacto físico, con ninguna tangibilidad, sino solamente con los movimientos del cuerpo. Energía, energía pura del cuerpo. Exactamente. Probablemente en algún momento de la noche se empiecen a escuchar estas músicas que fueron usadas por muchos músicos también, como por ejemplo los Beach Boys en los años 60, 70, etc. Y además, hoy vamos a hacer una cobertura al colaborativa hoy. No solamente colaborativa, sino también al colaborativa. Você quer dizer una cobertura alcohólica colaborativa. Al colaborativa. Exactamente. Con todo lo acontecido en la jornada de hoy del festival, que fue, acho que, muy interesante. Hoy fue menos de conexión masiva y mucho más de una conexión rizomática. Hoy los grupos fueron a poner manos a la obra. Mas firmeza, firmeza, meu caro Mingus. Eu gostaria de aproveitar então aqui, antes de a gente falar o que aconteceu, apresentar a rapaziada toda que tá aqui dentro desse estúdio. Nossa, rapaziada, muito grosso, 220? Só uns minutos, 220, temos 220, mas apresentar a rapaziada. Começando por você, meu caro... Me chamo Pedro Costardi, sou uma pessoa que tenta contribuir aí pra mantermos os livres, mantermos ativos, tal. Então, cara, eu acredito o seguinte, a gente acorda de manhã, observa que o sol tá brilhando e que temos um planeta que nós compartilhamos, a sensação de olhar para os lados e sentir esse potencial para você fazer coisas e torná-lo melhor do que antes, quando você estava nele, é uma coisa boa, sabe? Quer seja na informática, quer seja na comunicação das rondas, quer seja no que todo que traduz a sensação de estar livre, sabe? Poder contribuir não somente para ti, mas para você ter passado por esse planeta e estar um pouco melhor, um pouco mais um superávit aí de um homo sapiensiano, um homo sapiencial. Ótimo, ótimo, ótimo. Passando na apresentação, repita o seu nome, meu caro amigo. Meu nome é Pedro Costardi. Precisamos descolar um apelido para você, porque na sequência temos... Piercing, professor Piercing, o que se passa? O que você tem a dizer do nosso amigo Pedro Costardi, por favor? Pedro Costardi, RG, faz favor. Não será tão necessário dados tão pertinentes. É que agora, nesse momento, eu não sou mais o professor Piercing, hoje fui nomeado Reitor Piercing. Via Láctea. Firmeza, Reitor da Federal. Via Láctea, Sistema Solar, Planeta Terra. São Carlos, UFSCar, ilha, a ilha fabulosa de transformação e possibilidade de diálogo. Dentro dessa ilha eu sou o Reitor Piercing, comando aqui com punhos de ferro. Firmeza, meu cara reitor. Vamos que vamos, porque o nosso camarada ali todo conectado e aparamentado, nada mais é que quem é? Se apresente. Você come vegetais ou come carne? Não, carne jamais. Jamais não. Não mais. E aí, galera, canibal na área aí. Satisfação aí, tá falando pelas ondas 96.1 livre, como sempre. E agora pela internet aí. Galera, vai pirar o cabeção aqui, mano. Isso aí, ó. Satisfação aí, valeu os manos do Puntão aí. E, mano, é nóis. Fala aí, massa. Demorou. É isso aí, massa Kratom aqui na área também, 96.1. E hoje o segundo programa do Contato, esse festival aqui no interior paulista, aqui na cidade de São Carlos, onde até sexta-feira, todas as noites, às 10h30, vamos fazer essa baixaria radiofônica livre aqui para vocês. Não é pra qualquer um não, não é pra qualquer um não. E no time não podia faltar nosso grande maestro. É, o rapaz aqui te viu, olhou pra você e te chamou de maestro, maluco. Será que podemos te batizar de maestro aqui na Rádio Livre Capivara? Qual é que é? Aproveita e dá um salve aí do que foi que aconteceu a oficina aqui na Capivara, camarada. Salve geral aí pra galera sintonizada na Capivara aí, Rádio Livre. Muito bom ser livre, né? Massa, bom, a gente fez a instalação e implementação aí do mais uma rádio no Brasil, rolando Rivendell. É um software aí de automação de conteúdos aí. Consegui agregar um pouco mais de conhecimento da galera na base de dados da rádio aí. E dar um up aí, com melhor qualidade, madrugada aí, bem pensada, sorteadinha, refinada aí pelos programadores diferenciados aí da Rádio Livre Capivara. Da hora, satisfação enorme aí. Satisfação total, meu caro. Estamos aí na 96,1 FM. Ainda temos mais um camarada aqui, que é o dono da torradeira. Pra quem consegue visualizar o que é a Rádio Livre Capivara, pensa num estúdio de som bem tosco, cheio de paredes de cimento, e no meio delas um camarada, poderia dizer aqui, com uma torradeira. Um migrante lutando contra torradora, ou com torradora. Mas tem problemas técnicos aqui. Você está dando uma interferência aí no nossa rádio, mas tudo bem. É um tere. É um terevi. Terevi está na sintonia. Se o terevi pudesse falar, estaria falando. Mas se eu não me engano, essa interferência está apenas acá em estúdio, por conta da antena, que hoje teve uma grande chuvita aqui e garantiu tudo isso muito molhado. Mas satisfazione! O que mais pode dizer para nós, além da sua torradeira? Eu vi! Mantenha seu dedo posicionado. Eu não posso lembrar qual é seu nome. Eu não posso lembrar. Meu nome é Vapivara. É um bicho. Ou se tu come queiras, pragas urbanas. Eu conheci na maior praga urbana que tem no... Sim. Tá fudido. Sim, estamos fudidos aqui, a Capivara 96,1 FM. Vamos jogar um pouquinho de música aqui e ver onde chega, depois eu volto a falar, quando eu conseguir voltar a falar português novamente, voltamos acá, em estúdios da Rádio Livre. Essas 96,1 FM, tu estás aonde, amigo? Estou en el aire. En el aire y en el viento. Que se mueve y en este caso también se moja. Salve, aqui é a Rádio Livre Capivara, em pleno teste. Life is too short now to live it half the way. I'm crying for my cousin. masses' views, I swear that it's leaving it to the rest of you. Oh, he lived his life of freedom exactly the way that he wanted to. But there's always that one thing we never do count on. You was born for it to happen to you. Capivara arrebentando a boca do balão aqui em mais uma grande noite. Nossos camaradas diretamente da Argentina, a presença aqui. Eu não gravei seu nome. Eu faço algumas Julias. Refletindo Julias. Julias. Um brasileiro. Firmeza, Julias. Tá na área aqui, totalmente dentro da rádio. Os manos aqui estão com super experiência. Vamos buscar aqui, tentar trazer para vocês um som do Teremim diretamente da gloriosa Torradeira. Isso aí foi todo mundo falso, hein? Você tá querendo ligar lá, Júlia? Isso aí não é todo mundo. Júlia, você que fez os desenhos alguma das artes do Contato, é isso? Você fez a identidade visual do Contato? Só um minuto. Eu roubei e colei todos os animalinhos que você viu no desenho. Foram todos pirateados. Pirateados? Intencionalmente. Maravilha, sim. Maravilha. E gostaria de chamar amigos acá. Meu caro, como que você se apresentou também aqui na Rádio Livre Capivara? Chico. Chico. Então, meu caro Chicão, a gente queria fazer algumas perguntas para você. Está totalmente à disposição de explicar o que aconteceu brevemente aqui hoje na Rádio Livre Capivara? Cara, a gente fez uma implementação de Rivendell, que é um software livre aí, bem parrudo, de tela de automação de conteúdos radiofônicos aí. Vamos continuar mais 2 dias na intenção de dar um up aí na programação, a galera ter mais domínio aí, poder gerar conteúdos com auxílio do software aí, deixar ele fazer o trabalho mais duro e poder brincar um pouco aí na transmissão. Bem massa, colou uma galera variada aí, gente que já sabe usar, gente que chegou apresentando o disco, gente que já ouviu falar. Bem massa, cada rádio é uma parada diferente, então essa mais uma aí que vai somar junto no software livre pra rádio, né? Pensar na produção aí, precisa ficar rodando 24 horas, conectando todo mundo. Você poderia descrever qual é a lógica interna do software que está utilizando e que diferença tem especificamente esse software com os outros software também para rádios e para programar música, pero privativos? Então, esse software ele é para fazer gestão de vários conteúdos de áudio, né? E aí meio pensado para montar programação de rádio semanal. Existem outros softwares mais ou menos dessa mesma proposta, proprietários. Né? A diferença de você estar usando um software livre para fazer isso são basicamente todas as diferenças que você tem para usar software livre mesmo. Que você tem acesso ao código fonte, então como a gente fez aqui, a gente baixou o fonte do software e compilou ele para rodar com as bibliotecas que foram instaladas nessa máquina aqui. Então o rapaz aqui até deu um exemplo, é como você pegar um terno e ir no alfaiate para ajustar o terno para o seu corpo. O software é instalado e compilado para rodar na máquina, então ele roda mais levezinho, mas a gente está com uma máquina aqui que deve ter uns 8 anos de idade, ela está tocando a rádio aí, fazendo streaming e por aí, né? Enfim, é bem interessante esse lado. Outro lado é que você também pode trocar esse conteúdo livremente, né? Sem tá infringindo nenhuma lei, nem nenhum direito autoral de ninguém. As pessoas todas, inclusive, incentivam você a fazer isso. A gente também pode ajudar, por exemplo, a galera lá na nossa equipe, inclusive da D2 aí, que deu uma força grande nesse processo aqui no Brasil, traduziu o software para português. Então a gente está rodando hoje ele uma versão quase 100% em português aí. É uma contribuição que a comunidade tem aí e trocou então com o software, desenvolveu um pouco. Enfim, sem dizer que o cara é uma rocha, é sólido, ele roda, está instalado lá, você pode pendurar mais um monte de máquinas no mesmo banco de dados, a máquina segurando o processamento, ele vai bem. E o legal, Chicão, vamos passar o endereço, aproveitar e deixar gravado aqui qual é que é o rolê da Wiki, né? Então vocês têm uma Wiki muito da hora do pontão digital, dos nós digitais, né? Nós digitais, pode crer. Nós digitais é um pontão de cultura, botão de software livre aqui de São Carlos, que está fazendo algumas atividades aí, entre elas essa oficina aqui na Rádio Capivara. E a gente, tudo que a gente produz, a gente publica lá nessa wiki, né? wiki.nosdigitais.teia.org.br. Coloca o wiki Nós Digitais lá no oráculo lá, que ele vai, você vai chegar lá e lá tem um, é um monstrão, tá cheio de informação lá. E aí é o seguinte, a gente tá documentando lá, por exemplo, o processo da Rádio Capivara lá em tempo real. A gente cada vai colocando o que que tá acontecendo, postou foto já. Tem dúvidas lá, tem tudo receitinho de bolo pra você fazer uma compilação, instalar o Rivendell lá na sua rádio, tá lá também. Isso também tem lá no, na wiki do Rivendell. Enfim, como todo software livre, a gente usa a rede a nosso favor, é, para nos conectar, para nos ajudar. Se você botar numa lista uma dúvida, em algumas horinhas ela, alguém vai responder para você numa generosidade aí, né? Querendo que você avance na sua caminhada, e quando você puder ajudar a gente também, você ajuda a gente a avançar na nossa caminhada. Essa é a pegada aí do software livre. Da hora. E a oficina, deixando registrado também, vai continuar amanhã, das 2 às 5. Vamos dar uma parada, porque hoje a rapaziada foi na pegada. Foram das 2. A gente foi das 2 até agora. Não acabou a oficina. A gente está em plena oficina. O programa diário aqui do Festival Contato começou arrebentando nas oficinas do camarada Chicão com os nossos digitais aqui através da Teia, Casa de Criação. E estamos na expectativa de surgir Daniel também. Camarada, Daniel, desculpas, eu não consegui vir hoje na fita, aí tava meio mauzão, mas... Firmeza. Tá se recuperando. Tenho certeza que até o final da semana tem a possibilidade de aparecer aqui, até mesmo na sexta-feira, que vocês são os nossos convidados aí de ver a nossa oficina, o nosso momento, que vai ser o Rádio Aberta. Mostrando pra todo mundo que estiver na sintonia, Rádio Aberta a partir das 8 horas, se não me engano, que a gente marcou na sexta, mas pode chegar um pouco mais cedo aí. E camarada até de Paçoca, esse aí também tá na expectativa. Tá escalado, é pra colar mesmo. Firmeza, quando ele chegar a gente vai ver um rap do bom. Espero que você, Mingus, que curte rap, que viu os caras do rap ontem, vai curtir pra caramba até de Paçoca, porque é um dos manos da responsa aqui de São Carlos. E firmeza total. Chicão ainda tá aqui na função, aqui nos nossos estúdios, preparando. Mas cadê as nossas intervenções, Mingus? O que mais poderia? Eu tenho uma pergunta que pode sonar um pouco banal, mas acho que é muito profunda. Qual é a relação que tem este programa software para reproduzir o silêncio? Porque eu conheço muitos programas de reprodução de áudio, sobretudo os que têm software privativo e se usam para a emissão de rádio, que têm a característica que não estão programados para reproduzir un track, un audio, un MP3 o algún otro OGG o cualquier otro tipo de extensión que tenga silencio. Ellos no interpretan el silencio como un son, entonces directamente lo saltean y pasan a próxima programación. Yo quiero saber si usted sabe cuál es la relación que tiene este software en particular con el silencio. Bem interessante. Então, ele é um pouco viciado, né, na estrutura de rádio meio comercial, talvez. Com certeza, o forte dele não é a parte experimental, a parte de criação, a parte mais livre em si. Ele vai ajudar a fazer a automação do conteúdo, vai organizar a sua biblioteca. Agora, nesse sentido, você pode, por exemplo, colocar um arquivo de áudio dentro dele que não tem som dentro. Isso. E botar, por exemplo, ele para tocar. A obra de John Cage, famosa 4 minutos 33 segundos. Exatamente. Aí, nesse sentido, ele vai... Agora, ele tem outras coisas que são interessantes, que você pode colocar uns scripts para ele fazer. Exatamente isso. É uma linguagem lá de você dar comandos para ele, ou comandar outros softwares, ou, por exemplo, para ele parar de tocar agora e voltar a tocar daqui uma hora. Ou ele simplesmente vai dar um stop no programa, vai ficar esperando uma hora e vai dar um play de novo. Que já seria um pouco diferente de você botar um arquivo lá e dizer que não tem nada dentro dele. Mas, enfim, nesse sentido, ele é mais pensado para gerir a ordem dos programas ali, criar as horas e tal. Sinto falta de ser um pouco mais... Por exemplo, ele é organizado como uma grade de programação por dia da semana e hora do dia. Pô, sei lá, podia ser por primavera, verão, inverno e frio e sol, por exemplo. Pensar outras formas de você pensar o ciclo, né? da grade de programação não necessariamente precisava estar sendo dividido por dia. Ele está sendo dividido por cada 30 horas, ele faz alguma coisa diferente, entendeu? São um pouco maneiras de a gente reinterpretar, e o rádio ser livre é massa por causa disso. Você, cada um faz a sua viagem aí, né? Oh, foi muito bom o Chico que veio explicar Rivendell aqui pra gente. A capivara, meu, dando seus primeiros mergulhos. Chico sendo requisitado agora. Chico, da teia, né? A teia, cara. A teia, os nós digitais sendo rolados. Agora, eu não queria fazer a pergunta para ele, porque talvez podia ser muito redundante e óbvia, mas eu queria fazer para vocês: todo software é político? Todo suor é político? Sim, não, justifique. É uma questão levantada aí. O software, para mim, é uma construção também da mente humana, que eu já não consigo tanto distanciar da relação com o hardware. O fato de eu não vê-lo, eu tô tão acostumado a perceber coisas que eu não vejo, cara. Meus, inclusive, que a gente tava, antes de estar instalando no Rivendell aqui, a gente tava instalando no Rivendell na rádio deles, Rádio Amnésia. É um cara lá fortíssimo. E eles fizeram o seguinte raciocínio: na verdade é tudo software. Nem é que é tudo hardware. É tudo software. O hardware também é software. É tudo a mesma coisa. O que não é software é espírito. É isso mesmo, né? Talvez uma divisão tradicional da filosofia, o espírito, o imaterial e o material, a percepção. Se considerarmos que nosso corpo é hardware, cara, ele não é antes de tudo um pensamento meu? O meu corpo, cara. Agora, tudo isso, será que tudo é político? Será que qualquer, cara, Massacration, qualquer pensamento nosso é político, no mínimo tem alguma ligação com isso? Não sei, será que em algum âmbito nosso pensamento se desvencilha do político? Eu não sei, eu acho difícil. Acho que a partir do momento que somos seres humanos, numa sociedade ou não, políticos ou não, há quem diga que não sou político, mas acho que é tudo político, sim. Acho que tudo envolve relação de poder, tudo envolve formas de se manifestar ou de abrir mão da sua forma de manifestação, e acho que até o fato de você não se pronunciar também é uma atitude política, né? Você, só de você aceitar alguma coisa, você já está sendo político, assim. Eu acho que o software, principalmente, assim, talvez ele tenha sido, ele é confeccionado por pessoas que tinham alguma coisa na cabeça naquele momento, algum objetivo, alguma ideia, alguma necessidade, e pode ser que a política pode ser interpretada dessa forma também, de qual é a necessidade que moveu aquela pessoa a criar aquele software, né, ou a modificar um software, ou, por exemplo, não utilizar um software, né? Isso já é também política, né? Você então, fala, vou, quero usar esse, quero usar outro, vamos se ater a um pouco a questão do que é ser político, cara? A pessoa ou a ideia? Político, a ideia. Político. Polis, eu não sei, eu tendo a voltar às bases gregas, você me perdoa aqui como reitor dessa ilha. Professor Dr. Honoris Causa Pearson. Polis é a cidade, né? É a nossa condição de ser social, cara. Ser político. Será que em algum momento a gente deixa de ser político na realização da nossa vida, cara? 15 segundos de delay para hacer una meditação acerca de tudo isso que estamos falando. E depois eu tenho outra pergunta, que é uma pergunta que não conheço a resposta e tampouco estou esperando que alguém otorgue a resposta, sino simplesmente poder fazer uma construção imprecisa da realidade, porque a precisão é para o científico, para especialista, para toda pessoa que nós não somos muito amigos por aí. Então, vamos esperar estes 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Então, agora que temos todas as certezas e as cervejas acerca das perguntas anteriores, estamos listos para a próxima. Eu queria saber, para todas as pessoas que temos alguma ligação com o mundo digital, o mundo do software, acho que está muito clara a diferença entre software privativo e o software livre. Com tudo o falado, muito mais aún. Agora, acho que há uma via que poderia ser considerada terceira ou al menos uma transição entre uma coisa e outra. É o software pirata. Qual é a diferença entre o software pirata e o software livre? Somente que um está dentro da lei e outro fora da lei, ou há outras diferenças mais? Não é, totais diferenças. Software livre não é software pirata. É, eu costumo dizer que o software pirata, na verdade, ele é implantado pelo sistema proprietário, né? A Microsoft tem interesse que você use seu Windows pirata, então você não usaria. Ela coloniza o usuário lá, tadinho, tá sempre correndo atrás de tá atualizado, de fazer suas coisas, conseguir conversar com todo mundo, tem que ter lá o seu Explorer, não sei das quantas, no seu Windows, não sei das quantas, porque o custo operacional para você cobrar desse usuário o que ele teria que pagar pelo aquele software não compensa o que ele vai pagar. Agora, é diferente de uma universidade pública, que o cara vai trabalhar lá dentro e ele só sabe usar software proprietário, porque ele aprendeu assim com software pirata. E aí ele acaba fazendo com que a universidade pública, ou o governo brasileiro, ou o governo argentino, compre licenças de baseada e assim mantém a estrutura proprietária a partir do software pirata. É bem parecido com o tráfico de drogas, inclusive, se você pensar, né, que o aviãozinho, o cara que troca miúdo o software ali na ponta, ele não paga para usar, ele recebe a licença e opera, enfim. Ou então essa ideia de que você cria uma proibição legal, mas na verdade era uma estratégia para gerar dividendos, para gerar lucro, para escravizar ou para colonizar o usuário ou certos setores da sociedade. O software livre não, ele é diferente, ele é trocado na sua essência, ele é feito para ser construído conjuntamente, ele é preparado, né, e feito de maneira a incentivar isso, que ele seja trocado, que ele seja feito a várias mãos, que ele seja construído sob demanda mesmo, e não pensando em ganhar mais dinheiro, ou colonizar mais, ou conseguir tal informação sem falar do usuário, que isso acontece muito hoje em dia, né? Questão dos mobiles da vida aí. O software livre, ele tá mais pensado no usuário, ele é feito a partir do usuário. São os usuários que fazem ele, então ele não tem essas pegadinhas aí que o software pirata tem. E o software pirata tá ligado a outras redes, como pornografia, como pedofilia, ele acaba transitando nesse mundo negro, negro não é a palavra, nesse mundo oculto aí, que trazem aí grandes problemas para a nossa sociedade. Totalmente diferente. Assim como o freeware também ele deixa livre para você baixar sem precisar de uma senha ou sei lá o que, mas na verdade ele está te colonizando para poder cobrar da sua empresa, ou para poder cobrar da sua universidade, ou do seu governo. E aí ele consegue mover uma ação e ganhar o seu dinheirinho. Oh, eu tô bastante interessado em começar a utilizar o software livre, mas queria te fazer uma pergunta. Pelo software livre eu consigo acessar sites de pornografia? Sim, e os vírus que estão nele não vão funcionar no seu software livre. O software livre ele foi feito já a partir da internet, então ele é feito para usufruir. Ele anda em cima dessa lama sem sujar os pés, entendeu? Literalmente. Essa que é o fato. Fantástico, fantástico. Então eu nesse momento declaro que a gente vai instalar o software livre aqui na nossa ilha, cara. Que é já, já temos instalado aqui. Já, cara, tá tudo instalado? Tá instalado? Tudo instalado? E dominado. Você pode ter certeza que você é um dominado. Ouça o fundo, Piercy. Estamos prontos para nos assar, meu caro Piercy? Esse é o seu cérebro? Estamos fazendo uma oficina de assaduras aqui, vamos lá, quem é o primeiro, cara? Qualquer um que queira ser assado, seja bem-vindo. Mas vamos aproveitar então, de repente, estamos se preparando para um grande solo. Aqui. Eu tenho música, cantar uma música aqui. Eu declaro que esse espaço está aberto para música, poesia e falatórios em geral, cara. Tenta trocar para isso aqui. Tenha propostas. Acho que seria muito interessante que vocês escolham alguma trilha sonora, alguma pista, alguma música instrumental de a toda coleção de sonidos da Rádio Capivara. E podamos começar a insertar a lírica aqui do héroe e rector do software livre e do Universidade de aqui, e também o sonido do Teremin. Assim que se você tem alguma pista instrumental. Instrumental, temos algumas pistas, você quer dizer alguma faixa, né, da que a gente possa botar aqui, que seja apenas instrumental. Tem um negócio aqui que a gente chama de free impro, foi os caras tentando aqui, talvez rolasse algo totalmente diferente, mas eu não sei te dizer o que é só instrumental. Invitamos a gente neste preciso instante cerrar os olhos. Vou pedir pro meu camarada Chicão apresentar esse som, porque esse som, cara, se não me engano, é do seu último ano dessa ilha magnética. Como é que é? Não, estamos ouvindo Miles Davis, velho. All Blue. All Blues. Junto ao som do Teremin of Blue e a ideia do heróis. Héroes. Todos juntos. Miles of Blue. En Capivara. Esta música eu dedico a todos aqueles que olham e preferem se mover do que se conformar. Extremamente inteligente, meu Deus. preparou um poema pra gente. De um jeito que não é pra qualquer um, não. Eu diria que ele merece até mesmo por todos aqueles que conformar e aceitar, move em fase alguma coisa. Fogo, morte, a vida por um fio da sorte. Seja por um triz, veja nascer da cinza. Flores, olhos abertos, fotos, fatos secretos, luz, livros acordam à noite, mitos fantásticos. Mundo feroz, um planeta raro, qual tua voz neste retrato? Sonhos a sós, pintam coragem, qual a imagem do teu herói? Lado a lado a justiça vai, lado a lado a sombra cai, lado a lado verdade traída, lado a lado causa perdida, ponto a ponto cartas marcadas, ponto a ponto jogo maldito, ponto a ponto por esta loucura, qual vontade de vírgula? Mundo feroz, um planeta raro, qual tua voz neste retrato? Sonhos a sós pintam coragem, qual a imagem do teu herói? Superman, ficou fraco para levantar a força. Inocentes do silêncio, maravilhas e medo. Corrupção e trevas vazam das ruas e lotam as salas ardentes. Sejam espelhos brilhantes, afundem gigantes. Mundo feroz, planeta raro, qual tua voz neste retrato? Sonhos a sós pintam coragem, qual a imagem do teu herói? Refúgios, ativistas, para atletas, balconistas, silêncios, artistas, ambulantes, socorristas, homens de couro, altruístas, mãos na massa, feministas, lendas sem nome, rostos caídos ao chão. Todos os militantes por uma causa, por uma força. Mundo feroz, planeta raro, qual tua voz neste retrato? Sonhos a sós pintam coragem, qual a imagem do teu herói? Lumiar suas sunas, legiões de Renatos, persistências de Mandelas, ecos por Gandhis, sociedades de Raús, melodias e Franciscos, contam histórias ou colam contos de lindas fadas. Porque portas se abrem, somos questões, vamos em frente, ligamos as visões, por uma luta, pelo poder da chave, somos heróis. Ecos logistas, sound, eco, sistema, vivo, Radio Capibara, y ahora se va a manifestar, porque esta es una manifestación system, o una manifestación ecosystem. Entonces, vamos a hablar a voz do Teremin. Fale para nosotros, Teremin. Thank you.

temperamento latino é fogo. A princípio eu acho que isso é uma sacada. Teve uma ouvinte que questionou a possibilidade de aprimoramento do som de web, muito chiado. Vai ter boa intenção assim no inferno. Tá melhor, ouvinte? Vi web. Se a ouvinte continua aí sintonizada, dá um toque aqui pra gente. Fala se tá legal agora. Facebook ao vivo, Rádio Livre Capivara no Facebook 96.1.com.br. Em hipótese alguma, esse foi a informação correta sua, não é? A gente tá ali, Rádio Livre Capivara, tá? Digita isso aí no Facebook. Você que tá tentando acompanhar a gente pela web, traz a entrar. Dá uma resposta aí pra gente se o som tá melhor, porque a web realmente tá numa função hoje. Hoje foi um grande dia pro contato, rapaziada. Acho que queria aproveitar que a gente tá gravando tudo isso aqui. Pensando até mesmo nesse formato de programa diário que tá rolando. Programazione, sim, la programazione. De amanhã e de que tivemos hoje. Nosso amigo Mingo tem um som preparado aí. O que seria, Mingo? Muita calma nessa hora. Não sabemos se temos ou não temos. Mas por via das dúvidas, vamos lembrar o que rolou hoje aqui na Rádio Livre Capivara. Na verdade, aqui não, né? Rolou no Festival Contato. Aqui rolou uma oficina de Rivendell. De manhã a gente teve a palestra Desejava um Mundo Novo. Também tivemos aqui rolando à tarde a oficina de economia criativa. E no final da noite, agora que deve estar rolando até agora, que a galera deve estar no pé d'água, lá na área norte, tomando aquela mega chuva, deve estar aqui na geodésica rolando o Contato Verde, lançamento do Giro, que é a gestão integrada de resíduos. Hoje caindo uma chuvona aqui, hein? Abençoando o Contato. Quem tá na lá, tava lá. E hoje foi o dia do consumidor consciente também aqui no Contato. Teve oficina de compostagem, de iluminação com LED e de pães integrais. À noite o fim de tarde tá bombando lá e atividade aqui na Capivara. Amanhã, quer dar um alô amanhã? Amanhã, quinta-feira, quarta-feira mesmo, dia 17 do 10, a gente vai ter um debate, territórios híbridos, interface online. É do Grupo Fora do Eixo, às 9 da manhã, isso no Teatro Florestan Fernandes, cara. Depois a gente vai ter um debate de distribuição audiovisual independente. Se você já fez seu filme e não sabe como fazer os outros assistirem. Tava ao fundo, tá, é uma das programações do fim de semana. Estamos abusando da nossa querida máquina aqui, ela tá dando umas gambiadas. Mas eu quero chamar a atenção para uma programação muito especial amanhã, que eu acho bem legal mesmo. Noitão Futuros Impossíveis. Noitão Futuros Impossíveis. Isso aí tem cara de ser coisa cabeçuda, hein? Das 8 horas às 2 da manhã no Teatro Florestan Fernandes, vai passar 3 filmes de ficção científica. Essa é chapação, hein? Um filme antigo, um filme mais ou menos, um filme Turista Espacial, Daqui a 100 Anos e Páprica. Das 8 às 2 da manhã no Florestan Fernandes, amanhã, quarta-feira. Essa é uma atividade bem legal, uma atividade clássica do Contato. Já aconteceu diversas vezes e acho que não sei se em todos, mas diversos contatos já rolou. E arrebentou a boca do balão, hein? Pra qualquer um não, é um grande evento de muita audiência. Isso aí tá, quem tiver lá se prepara pra curtir, que tem muita gente curtindo essa bagaça aí. Mais algum grande destaque de amanhã, meu caro Piercing? E algo que também vale a pena conferir é a Rádio Capivara dando a sua oficina de Rivendell. Nadando de braçadas, arrebentando a boca do balão. E bom... Pra quem não conhece, onde que tá a Rádio Livre Capivara? Rádio Livre Capivara, do lado do Lago das Capivaras. É um pouquinho distante, depois do campinho de futebol, ali onde você é conhecido como DCE, o Palco Livre, cara. Ah, justamente. É só vir com as antenas bem antenadas. Mas firmeza, vamos enquanto o glorioso Mingus prepara seu cardápio secreto pra ser colocado em

e de um a um se chega sem. Vê se mora no assunto, assim não vai acabar bem. Dois caixões com só defunto, se o morto não tinha vintém, porque sobrou caixão pra esse defunto. Diz que não tem mais tem que tem. O quê? Um pouco com pouco é muito, de um a um se chega sem. Vê se mora no assunto, assim não vai acabar bem. Dois caixões com só defunto, se o morto não tinha vintém, porque sobrou caixão pra esse defunto. A viúva fingiu, mas deu fora. Quando sorriu pro Ricardão, e depois como Judas ela chorava. O padre interrompeu a extremoção, a galera doidinha pra ir embora. Encheu a cara de timbuca, levantou o desfunto antes da hora. E a viúva ficou lelé da cuca. Parabéns por Nossa Senhora. A galera virou, está maluca. Nossa Senhora. Olha aqui até com vara curta o cão futuca. Para de Deus Nossa Senhora. Sim, a galera virou, está maluca. Para de Deus Nossa Senhora. É até com vara curta o cão futuca. Diz que não tem mais sempre tem. Um pouco, um pouco é tudo. Ah, é. E uma mão se chega sem. Vê se mora no assunto, assim não vai acabar bem. Dois caixões pro sol de fundo, se o corpo não tinha de bem, porque sou bom caixão pra esse tipo. A viúva fingiu, mas deu fora. Quando sorriu pro Ricardão, e depois como Judas ela chorava. O padre interrompeu a extremoção, a galera doidinha pra ir embora. Encheu a cara de timbuca, levantou o defunto antes da hora. E a viúva ficou lelé da cuca. Para de Deus Nossa Senhora. A galera virou, está maluca. Para de Deus Nossa Senhora. Até com vara curta o cão futuca. Para de Deus Nossa Senhora. É, a galera virou, está maluca. Para de Deus Nossa Senhora. Até com vara curta o cão futuca. Para de Deus Nossa Senhora. E a galera virou, está maluca. Para de Deus Nossa Senhora. É, até com vara curta o cão futuca. Ha, 96,1 FM. Essa aqui é a Rádio Livre Capivara, arrebentando nesse programa especial aqui, pós-contato. Hoje, noitão aqui, rolando total aqui na Rádio Livre Capivara. Não é pra qualquer um não, hein, rapaziada. Que dia, hein, Mingos? Eu quero recomendar algo pra toda a gente que está escutando neste momento, pra todos mis parceiros capivaros, que es muy importante y que en este caso no tiene que ver directamente con la liberación directa que puedo llegar a tener la construcción de una judeza o por ejemplo el conocimiento de poder utilizar herramientas de software libre, sino que tiene que ver con otra manera de liberarse, que tiene que ver mucho con la imaginación. Y usted sabe que imaginar es un hecho concreto. Y usted sabe también que a mundo do cinema, a mundo do imaginación, a mundo do sonhos, a mundo do sonido, do son, tiene mucha relación. Y también al mundo de internet. Entonces voy a invitar para cerrar esta programación de especial de Radio Capivara, una invitación para mañana ver la película Páprica, que va a emitirse en el cinema del Festival Contacto. Y toda persona que tenga tiempo de introducirse en el mundo del cinema y de esa película, va a ser muy importante. Acho, no, vai rolar isso aqui no noitão, amanhã, no, na noite, no Festival Contato, é isso? Exatamente. Então, eu quero que nos despidamos com uma sonoridade que é parte da película Páprica. Eu vou, a tempo real, a abrir o programa. Calma nesta hora. E vamos a fazer um intento por escutar um áudio da película e com isso cerramos. Sim, perfeito. Enquanto eu carrego a película, muita calma, porque o computadorito é muito fraquito. camaradas, muito, muito loucado. Camaradas, qual é que é aí, rapaziada? Arrebentar um pouco do balão aí pra finalizar a gravação com esse som muito louco. A gente tá se despedindo aqui, eu me despeço de vocês então aí, meu caro Massacration, meu caro professor Pearson. Sempre uma satisfação estar com vocês aqui na 96,1 FM. Amanhã eu tô de volta, viu? Comigo. Nos vamos então com Fábrica. Tchau. Agora é só mexer e sacudir. 96,1 Rádio Livre Capibara. Eu preciso fazer uma repetição. Tchau. Tchau. In the future, a group of brilliant scientists have created a machine that can control our dreams. But now, the device is missing. To solve the mystery and save humanity, she must stop the dream terrorists from altering our minds. From Satoshi Kon, the acclaimed director of Perfect Blue and Tokyo Godfathers, comes a visionary tale that crosses the line between reality and imagination. Paprika. Paprika. Paprika. Go you, go you, go you, go you, go you, go you.